3171, chame Centro Recife em 128, decimal 35, alterno 123, decimal 8, bom dia. 3352, 3372, boa. Azul 5126, baixo para cota, informação Michael Félix. alta do 5-1. Confirma a confirmação do 8, autorização do 5-1-2-6. Afirmação 5-1-2-6. Autorizado, Salvador Clara Confins, via Presumo 2-1. Número de motorizado 340, saída Arbor 1. LF, LF, a posição COSOP, onde irá interceptar via Presumo 2-1. Decola piscina 0 com a primeira curva à direita, transponder 5-4-2-3. Controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Estimativa 340, via pelo 126, Arbor 1, primeira curva à direita, COSOP 523208. Arbor 1, LF, LF, COSOP. Arbor 1, LF, COSOP. Arbor 526, cruzamento está correto, posição 09, chame pronto. Vou entrar nessa, pronto. Está 3153.4. Consiga, na sua escuta. Está 3153, autorizado Salvador para o Galeão. Via Presumo 44, Serra Golfo Romeu. Opa 9857, Monsur. Nível de voo autorizado 340, saída São Paulo, Lida Dócil. Decola pistola 0 com primeira curva à direita. Transponder 5425, controle Salvador para a frequência 120-2980. Galeão, autorizado no 340, via Anteazuru 44, ponto seguro, Anteazuru 857, Monsu. Decola no perfil Tango 1, letra do clube 5425, aciona 12080, controle, Tango 3163. Sim, está 3153, cotejamento está correto, posição 02, chame pronto. Tá. Localizador, 9093. 9093, completamente em 118, decimal 95, bom dia. 295, bom dia. Localizador, 093, estabilizado, sinal da 10. Sinal 3, bom dia, vista, todos autorizados, pistola 0, vento calmo. Livre pulo, pista 1-0, voo 1-0-9-3. Correio Centro 3-1-3, curso de acionamento pronto. Confirma o portão? Aqui é o 2. computador de primeira de boa, primeira nota. Sim, já combinado. Alfa 03, salão 55, livre à direita, Foxtrot, taxi via Alfa, chamei antes da Juliette, mandei minha escuta. Foxtrot, Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, no 03. Taxi, 63, 153, com 3 horas e 14, Campinas, 172 a bordo. 3153, taxa autorizada até a foto de espera, direita via Índia, ponto de espera, chegou pronto, QNH 1018. Direita via Índia até o ponto de espera da 10.018, tá? 3153. 116 no PLB. Autonomia de 4 horas. Autorizando o galeão. Azul 5126, táxi autorizado até o ponto de espera, via 7-1, táxi Índia, ponto de espera, chama pronto, QNH-108. Cliente livre, via Índia no ponto de espera, chamará pronto, 108, o azul, 5126. Torre o 3153 da Santa, no ponto de espera, 10, pronto. Caso 3153, autorizado a linha, mantém pista 10. Lima, cena 10, então 3153. Tanto 3, 153, alinhada, decolagem autorizada, pista 90, vento calmo. Alinhada, autorizada, decolagem, pro Tanto 3, 153. Juliette, voo 093. 093, até o trecho da Azul, Juliette, portão 08. Voz Azul, Juliette, pro 8, voo 093. Tan 3153, decolada 0900, chama controle Salvador 120, décima 8. 08, obrigado, hoje é Tan 3153. Azul 1126, considero 90. Azul 5126, autorizando a linha e mantém o pistão 0. Ali mantém no 0, azul 53. Tan 3153, contato radar na decolagem, sua via saída salvo 1, para nível de voo 340. Segundo 26, decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Sete livre decolagem, azul, segundo 26. 5126, decolada 04, chama o controle, Salvador, 20, décimo alto. 208, chamada azul, 5126, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, este é o azul, 5126. Bom dia, 5126, contato radar na decolagem, se varia sair da Arberona para nível de voo 340. 5126, tá em direto elétrico. Via 340, após 2000, voo Elefa, 5126. Xalé 225, autorizado para Terra Brava, Bravo Romeu, via 317, nível de voo 380. Saída Arboruno, transmissão Elefa, primeira curva direita, pista 0. Transponder 5453, controle Salvador 120, décima 8. Teste aprovado 380, Brasil, avião, Ampers Luno 7, decolada 10, primeira curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa, Q43, transponde e o controle de saída 120, décima 8, posição 622. Seja mais correto, chama 625, chama o pronto, posição 4. Muito graças, 622. São mais altas subidas que eu tenho entregado nesse momento? Certo. E qual é a razão de subida que o senhor está entregando? Acelerando agora, está com meu pé e agora aumentar. 1233, assim a notificação, vê se mantém a 433, ajuste 1018. Chama o centro Recife, 1128, décima 35, atenda 123, décima 8, bom dia. 35, 232, está 3253. Azul 5126, chama o centro Recife, 128, décima 8, alterno 126, décima 0, bom dia. 288, 260, ponto X, bom dia. Mais 970, sem notificação de fazer chegada com médio 1 para o nível de voo 050, ajuste 1018. Negativo, mantém o perfil da chegada. 2775, bom dia, contato no radar, passando na posição coral. Mantenha nível de voo 190, vem na prova da posição Comet, para que essa chegada Comet 1, reporte para a descida. Desça e mantém nível de voo 060, azul 2775. Bom dia, voo 963, informação em curso. Novembro, para o Galeão, Serra Bravo, no filme motorizado via TESU 44, ponto seguro, PNV857, monstro, nível de voo 360. Saída de São João 1, transição Dóquilo, primeira curva direita, pista no zero. Transponder 5462, controle instalador 1202. Afirmo, transição Dóquilo. Dóquilo, correto. Transponder 5462, controle instalador em 120, decimal 80. Correto, transporta 1-1. Para a pronta no 1-1, voo 963. Pode manter essa velocidade de alta até a próxima posição pelo? Ajuda a prova de pelo, desse mantém a 4.6, ajuste no 0.8, tem restrições de altitude e velocidade. A prova de pelo está em alta, restrição de altitude e velocidade, voo 933. Pela nova, você será uma frequência número 2 na aproximação, vai seguir tráfego do Mestre 37 da Lua, aproximando pelo norte. Gente, pode dizer, reintercepta a chegada do médio 997. 233 com referência 6 horas, pode voar agora. Voa 233, esse mantenha 2010, ajuste ao 08, vem na prova de Duna, autorizado ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. 2000 pés, Duna, reportará no localizador. Voa 233. Sango Yankee, Romeu Bravo, prossiga. Seu carro decolou de Serra Índia com Índia, passou pelo de Serra Índia de Lima. Vai manter 500 pés, está com a voz, o código ela, é o... Prossiga direto para o local de pouso, é ponte avistado. Yankee, Romeu Bravo, confirma a Robson 44? Não, respondeu 44. Fecha. Alô, 275, qual é o velocidade de casa? 2430. Alô, para 2301. 2301, 2775. Paulo Trás, 12 horas, 7.231, passando 6.500 pés em descida. É, Boeing 737-400, para o federal, com 275 de grau de speed. 2775. Sendo comandante, muito grato, reporte estabilizado no curso localizador. Foi nada, foi estabilizado, vou lá, vai sair. Será 9970, cancelar a restrição de altitude em TAP, que se mantém a 3 mil pés, ajuste no 018. 3 mil pés, cancelado, restrição em TAP, 1-0-1-8. Azul 275, autorizado para nível 050. 0502, tá certo. Green, you're pushing back in Sarato, Papua Tanak, 0-7-6-5. Zero, mantenha 3 mil pés, eu acho que prosseguir na descida. Reduz a velocidade indicada para 1-9-8-0-9. Negativo, dará 9-9-7-0. Você mantenha 3 mil pés, reduz a velocidade indicada para 1-8-0-9. Aguarde a autorização para o IADER. 1-2-3-6, vem informação, tráfego que o senhor percebe 12 horas, 2 milhas. Robson 44 está mantendo 200 pés sobre o terreno, não interfere na aproximação, reporte estabilizado. Certo, vai trazer estabilizado, voa 9-3-3. Será o 9972, aciona a identificação desse mantém nível de voo 0-6-2-0, vigilância, chegada para o médio 1. Será o 9970, desse mantém a 2 mil pés, autorizado o sinal do ILS X-Ray, pista 1-0, reporte localizador. 2970, pressão para chamar o ILS. Azul 275, desse mantém a 4 mil, corrijo, 3 mil pés, ajuste 1-0-1-8. 3.018, 2775. Azul 275, emitir reação para 1-9-0-9. Reduzindo 1-9-0. Sequência livre aqui no meu prazo, telecolagem. 1-9-3-3. 3, estabilizado em IADS 7610. 1233, complete chame torre em 1918-995. 1995, 1233. Azul 2775, reduza 1809. 1-8, recebendo. Só em Salvador, bom dia, 1233. Bom dia, avistados, são autorizados, pistola 0, vento 090 graus 049. Autorizado 090, 1233. Alô 2775, declaração para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o 045. Esta prova décima tem a 2.000 pés. Esquerda 045, décima tem 2.000, azul 2775. 775, autorizado final do IADS, que sua pistola 0, intercept na 045, já pode estabilizado. Contarão estabilizado, 2775. Contarizador 9970. Sideral 9970, complete a aproximação, chame torre 1118, decimal 95, compose. Décima 5, Sideral 9970, bom dia. Bom dia, Sideral 9970, hoje tem aproximação, abaixo, pista livre. Certo. Aguarde a autorização de voo. Seus 2475. 2475, bom dia. Continua a aproximação. Aguarde a autorização de voo. 2475, bom dia. Contato radar 50 milhas BR-STV em Salvador. Desse uma TN de voo 060. Foi na prova da posição Bomédica, para interceptar a chegada da Bomédica 1. Serão 9972, desse uma TN de voo 050. Tá, Juliette, voo 1233. Voo 1233, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, voo 1233. Voo 9970, Salas 31, linha da direita, 76 Foxtrot, táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 5 Lima. Alfa Kilo, parte 3, 5 Lima, 9970. Azul 2775, avistado, vamos autorizar, pista 0, vento 1000 graus, 059. Vamos autorizar, 0, azul 2775. Geral 9972. Após visitar a pista 2010, ajuste ao 018. Autorizado final do ILSC para a pista 10, reporte localizador. Mais visitar para 2010, camarada localizador, geral 9972. Azul 2775, salas 34, linha direita, chame 121, décimo 9. Direita 219, azul 2775, obrigado e um bom dia. Bom dia. Dessa via, chegada em média 1 na 2010, ajuste ao 018, autorizado final de ele, ajuste ao pistão 0, reposta localizador. Isso, o médio 1, o médio 1, 2000, até passar o localizador. O azul 4952. Tito 5, Switch for takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 059. Clear for takeoff, runway 10, 6, 2, 2, 5.